Sua boca é minha, sua boca é minha, bebê. Oh, por favor, me mande uma mensagem que tá louca pra me ver. Nem pensar em te ver beijando outra boca. Fiz você chorar, tomei uma atitude louca. Mandei você embora, falei que eu não te amava. Sorri quando eu te vi chorando. Mas tem uma cratera no meu peito, só vai fechar quando eu te ver voltando. Sua boca é minha, sua boca é minha, bebê. Oh, por favor, me mande uma mensagem que tá louca pra me ver. Sua boca é minha, sua boca é minha, bebê. Oh, por favor, me mande uma mensagem que não vai me esquecer. De Prata, se quiser chorar, chore. Alô, meu compositor Paulo Prata. Tamo junto, meu patrão Tony Andrade Produções. Portal do Arrocha. Nem pensar em te ver beijando outra boca. Fiz você chorar, tomei uma atitude louca. Mandei você embora, falei que eu não te amava. Sorri quando eu te vi chorando. Mas tem uma cratera no meu peito, só vai fechar quando eu te ver voltando. Sua boca é minha, sua boca é minha, bebê. Oh, por favor, me mande uma mensagem que tá louca pra me ver. Sua boca é minha, sua boca é minha, bebê. Por favor, me mande uma mensagem que não vai me esquecer. Sua boca é minha, sua boca é minha, bebê. Oh, por favor, me mande uma mensagem que tá louca pra me ver. Sua boca é minha, sua boca é minha, bebê. Que não vai me esquecer. De Prata e Eric Gomes. Se quiser chorar, que chore.